search. Autorizado, chame no término. máquina aguardando autorização para entrar na parte principal. Autorizado, confirmando o portão? Portão 03. Sente. Que Juliette Mike formar no término do reboque no portão. Bom dia. Paulo Salvador, bom dia, UTA 3601, sente na informação Delta, autorização Congonhas, São Paulo 360. UTA 3601, bom dia, quase um instante para a cópia, prepara a subida da El Leda Bridge 360, São Paulo. Da El Leda Bridge 360, aguardando, UTA 3601.